Fugir não adianta, tudo está sob os seus olhos. Não há lugar pra se esconder, não, não. Seus olhos, oh, oh, oh. Não há lugar pra se esconder, não, não.